Esta é a sequência surpreendente. Pega a visão de mais uma prova do RT. Claro que você, os vizinhos, a família, todo mundo, o mundo inteiro, o universo, todo mundo, se puta, se puta. Que você, os vizinhos, a família, todo mundo, o mundo inteiro, o universo, é o todo RT mundo, da 17. É o RD da 17. Tá fazendo sucesso com as novinhas. Claro que você, os vizinhos, a família, todo mundo, o mundo inteiro, o universo, todo mundo, se puta, se puta, se puta, se puta, se puta, se puta, se puta, se puta, se puta. Claro que você, os vizinhos, a família, todo mundo, o mundo inteiro, o universo, é o todo RD mundo, da 17. Se puta, se puta. É o RD da 17. Mandela, 24 por 48, essa ritmada pros bailão.